3600-2000 pés, ajuste 108, está livre LS. 2000 autorizado LS, ajustado no 0, 18, está 3600. Com 1170, prossiga para flashback. Não, negativo, tem um gasto ali no lado esquerdo do portão 10. Gente, obrigado pela informação. Vou contactar quem for. Dá um gasto para mim. Gente, obrigada. Paulo, bom dia, Tam. Mike, X-Recharge na posição número 5. Confirme quem chamou o solo. X-Recharge, posição número 5, solicita autorização de reboque para o pátio 3. X-Recharge. Positivo, X-Recharge. No pátio 5, está no 05 para o pátio 3. Positivo. Cliente, reporte quando termina. Eita. Estacionamento com 868. Com no 868, quando é que solo chame táxi? Chama de táxi. Vamos informar pela manutenção aqui o Gol 1868, que tem uma aeronave já sendo puxada na nossa retaguarda. Eu tô visualizando, a aeronave estava no 05, não entendi o procedimento de pushback, eu vou retificar aqui. O X-Ray Charlie na escuta do solo? É o nosso pushback? O X-Ray Charlie na escuta? Positivo. O senhor não está na posição 05? Positivo. É, o pushback do 05, no caso, para início de reboque, seria pro outro lado. Porque o início do seu... O senhor fazendo esse pushback dessa forma acabou atrapalhando a aeronave da Gol que estava iniciando o pushback já autorizado. Ah, ok. Desculpa. Mas é o pessoal embaixo. Check trem livre pouso no 0, vento 150 graus, 05 nós, ajuste no 0, no 7. Baixar de travar, autorizado pouso, estou no 0, 3600. Gol no 868, peço um pouco de colaboração, aguarde. Deve ter ocorrido algum erro ali na questão da esfera. Ok, está aguardando na posição aqui o Gol no 868. Retardo livrando o pátio 3. Do visual, reforço com o término do reboque no pátio 3. Positivo, graças. Solos 41, direito 1219. 219. Gol 1868, 119 a bordo, 2 horas de autonomia até na Recife. Teve táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 097. 097, que é o ponto de espera da 10. E 295 a parte, obrigado. Sou Salvador, SAM 3600. SAM 3600, boa noite. Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette para o portão 04, 3600. Salvador, Gol 1868, para pronto. Gol 1868, boa noite, autorizado a linha aérea decolar 10, vento 150 graus, 05 nós. Autorizado ingresso e decolagem, está 10, 1868. Controla Salvador, voo 1098, Centro Cabral, autorização para Natal. Voo 1098, a informação em curso é Delta, guarde copo, prepare Puca, transição Zipar. Puca, Zipar, na escuta copo. Obrigado. Voo 1868, decolado aos 45, controle 1208, bom voo. 208, boa noite, 68, boa noite, bom trabalho. Voo 1098, copia? Copia, 098. Autoridade Salvador Natal, nível 370. Decolado 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jambos e Bar. Via peso 1-0. 5454, transponder, controle 1-2-0, destino 8. Autorizado 370 para Natal, via pêssego 1-0, saída Puca, Jambos e Bar. Recorda 1-0 com curva esquerda. Transponder 5454, controle 1-2-0, destino 8. No 1098, cotejamento correto, chame pronto 1-0-8. Reportará, obrigado. Solo Mike, é que Richard informa o técnico de rebote, parte 3. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia, obrigado. Ele poderia coordenar para o Gol 1868 voar na proa de Aracaju? Guarde. Prato. Azul 4062, identifica a chegada a mar e desce até o 50, na proa de Itap. Este da solicitação na proa de Itap, aguardando o servidor 366. Perfeccionamento para táxi, voo 1970. Azul 6908, identifica a chegada a mar e desce até o 0620, autorizada por Editap da presente. Salvador 1868. Prossiga, Gol 1868. Prossiga pra Aracaju, pra gente. Tô tentando contato com o Recife. Ok, obrigado. Gol 1868, o centro autoriza Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, muito grato, Gol 1868. E chame o mesmo na frequência 2685, alternado no 2545. 205-2545, Gol 1868, boa noite, bom trabalho. Apenas confirmando, 12685, bom voo. 2685. Azul 4062. 4062, dá presente direto ao Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, azul 4062. Desça para 2500 pés, o ajuste 1097. 1097, com o ótimo, 4062. Azul 6908, desça para 3000 pés, sem restrição, ajuste 1097. November 83, Charlie Papa, Skok Ident, clear, Mari arrival, descent flight level 050. Identifica a chegada Bonf, desce até o 0620 e 2509, é o número 4 na aproximação. Salvador, vamos no 098, puxa o acionamento, 8. Vou na 098, abaixo. Azul 4062, autorizada final ILS Whisky, reporta estabilizado. Autorizado ILS Whisky, reporta estabilizado, 4062. Gol 970 com 81 a bordo, Fortaleza, 4 horas e 48. 81, 4 horas de Fortaleza? Sim, aqui. Detalhe, você até o ponto de espera, via Pátio, Inga, no ponto de espera, chame Torre. Em 118, decimal 95, ajuste no momento no 097. Espera. Fugou 1098 após a passagem do bug na companhia Calda, correndo só o chame táxi. Fugou 1098, copiou o solo. Fugou 1098, na escuta. O senhor foi, já chamei o senhor umas duas vezes para dar uma instrução descondicional que era após a passagem do Boeing da companhia, está autorizado. Já passou o Boeing da companhia? Negativo. Após a passagem do Boeing, está autorizado. Está lá na escuta da companhia. Desculpe. Vou 1098, informo que o tráfego já ultrapassou. Sistemativo, obrigado. Zoom 6908 da presente voadona. Presente voadona, azul 6908. Desça para 2000, ajuste 1017, azul 6908. 2017, azul 6908. November 83, Charlie Papa, descend 3000 feet, QNH 1017. 3000 feet, 1017, November 83, Charlie Papa. Então, 3891, até 4000 pés, o ajuste 1017. E boa noite, eu vou 1970 para o próximo ponto, espera da 1970. Com 1970, boa noite, a linda coluna 0, vento 150 graus, 069. A linha de cola da 1970, voo 1970. Estabilizou e ADFI 510, azul 4062. Azul 4062, torre 1895, bom pouso. 1895, azul 4062. Oi, Salvador, boa noite, azul 4062. Azul 4062, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a pista livre, informa o Boeing da Gol, iniciando a rolagem 90. O ajuste no 017, reporte baixar travado. Sim, aqui forma baixar travado, azul 4062. Para o táxi, eu vou no 098, no 42 a porta. Alterna, Maceió, 3 horas, eu falo. Livre táxi até o ponto de espera, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, em 118, decimal 95, ajuste no 017, está conferindo sua autonomia? 3 horas, autonomia, via Pátio Índia, ponto de espera 102,95, 17, 18, 10, obrigado, então. Azul 4062, check tem livre pouso no 0, vento 140 graus, 069. Livre pouso no 0, baixou e travou, azul 4062. Com 1170, decolado agora 59, controle 1208. 208, boa noite, com 1170. Controle ao voo 1170, boa noite. Passa 1300 em seguida. Voo 1170, contato radar 370, saída PUCA. Saída PUCA, autoriza direto Campina Grande? Autorizado, Puka. Certo. São 3891, não completa a redução para 220 nós. 220 completa a redução. São 3152, boa noite. Informação em curso Delta. Prepare Pucaracaju, aguarde cota. Guardando. Está autorizado em 10 para azul, 6908. Livre, reporta estável. Salvador, agora 098.0 da 1.0, pronto. Com 098, após o pouso do tráfego na curtíssima Lima, tem? Após o tráfego na final de Passa, Lima tem 3152, copia. Afirma. Autorizado Salvador Maceió, nível 330, decolada 10, curva esquerda, saída Pucajá, Maracaju, via UP WISC 58. 5460, transponder, controle 1208. Autorizado 330 para Maceió, decolada 10, curva esquerda, na Pucajá, Maracaju, 5460, transponder, 208, o controle está 3152. São 3152-5460 no transponder. 5460, tente. Cotejamento correto, chame pronto no 06. Chamada. Azul 4062, solo 02, o solo agora 1219. 219, 4062, boa. Solo Salvador, muito boa noite, Azul 4062, livrou. Azul 4062, Alfa Kilo, passe 3, quando lá, tente ao sinalizador. Alfa Kilo, confirma o instante. Alfa Kilo, passe 3, quando lá, tente ao sinalizador. Tente, Alfa Kilo, passe 3, 4062. Professora, muito obrigado. November 83, Charlie Papa, descend 2000 feet, QNH107, clear, final report established, localizer. 2000 and cleared, we'll, and we'll report established for the IOS 10. Azul 6908, completa com a torre 1895, bom pouso. Boa noite, Zuz Martins Braz, 6908. Azul 6908, boa noite. O ajuste 9097. Continua a aproximação, aguardando o sinal livre. Azul 6908, cheque trem, livre pouso 10, vento 150 graus, 059. Baixa, checou, livre pouso, azul 6908. Tá lá. Gol 9098, decolado agora 04, controle 1208. 208, 9098. Gente, modulando a frequência do centro, 1251-3395. Foi o centro que solicitou que o mesmo chamasse o controle de Salvador? Sim, tirei coordenar com o Recife, o gol no 1772. Controle Salvador, vano 098, Fuca, Zipara, passando 2.500 pés, boa noite. No 172, chame Recife, 1251-3395, o mesmo informou que não solicitou que o senhor chamasse o controle. 1-0. Complete final, call tower 118.95. Informação Delta. November 83, Charlie Papa, call tower 118.95. Romanei, décimo 905, entre Charlie Papa, good night. Dá 3891, 2000 pés, ajuste 1097, está livre LS, reporte estabilizado. Confirmo 391 na informação. 2000 pés, ajuste 1097, livre LS. 2017, forma estabilizada, 391. Oceané 6258, identifica, chegada Mari da proa de Duna, da presente, descendo para 3000 pés, ajuste 1017. Duna, 3000 pés, 1017. Ocean Air 6258. Gol 1170, submantém o nível 310 e chama Recife 12685, alternado 12545. 3310, 2625, 2545, gol 1170. Boa noite, gol. Salvador 3527, transfere, gente da Delta, Miguel Descida. Trip 5327, identifica na proa de TAP, desça e mantém o nível 050. TAP 050, identificou. Salvador, gol 1098. 1098, contato radar 370, sai da PUCA. 7. Salvador, boa noite, azul 6908. Azul 6908, Alfa Kilo 43, quando lá tem seu sinalizador. Lindo. Aeronave é um Golf Stream. Tem aí, tarde, são 390. DB are clear to land runway 10, wind 160 degrees, 04 knots. Clear to land runway 10, November 83, Charlie Papa. Para o táxi da 3152, está com 7,6 bordos, com 2 horas e 40, alternando Natal. 7,6, 2 e 40, Natal, livre táxi até o ponto espera via Pátio, Índia, no ponto espera Torre, 118, decimal 95, o ajuste no 017, bom voo. Confirma ajuste? 1097. Vai via Pátio Índia, 1895 na volta espera, tá 3152. Boa noite. Então, 3891 não estabilizou? Positivo, está reduzido a mínimo e estabilizado. Gente, completo final com a torre, 1895, bom pouso. Obrigado, 1895. 172, identifica a chegada a Mari dessa até o 0620. Mantenha a chegada e reduza para 250 nós, é o número 4 na aproximação. November 83, Charlie Papa, on the ground 10, turn your right, contact ground 121, that's Monana. Turn right and 121, that's Monana, November 83, Charlie Papa. Retificando, o gol no 972 tomou controle? A gente foi instruído pelo Centro Recife a chamar o controle no 320? Torre Salvador, 32891, passo externo, baixado e travado. 3891, livre pouso no 0, vento 170 graus, 059, ajuste no 017. Autorizado na 10 para o seu 3291. Oi, Salvador, boa noite, até 3152, ponte externa no 0, pronto. Já 3152 visual com o Airbus da companhia na curta. Afirmativo. Após pouso, mesmo autorizado a linha aérea e manter. Após passagem do tráfego, a linha mantém, 3152. Gol no 972, o centro informou que não tinha solicitado que o mesmo chamasse o controle Salvador. 320 é muito acima da nossa terminal. Chame o Recife 1251 no 3395. Então vamos verificar as instruções do centro. Apenas para informação, a terminal de Salvador é até o 190. Então o nível que os senhores chamaram é muito acima do nosso. Eu não poderia nem descer as aeronaves porque eu não tenho ciência de outras aeronaves que estão com centro. Ground. O gol no 172 é agora na frequência do controle, usando o 140. Iremos coordenar agora com o centro essa troca de frequência. Yellow vehicle car until gate negative, until April 04. Car 190 já passou, está no 200 com 1098, pode chamar o centro. Gente, apenas para informação do gol no 098, não mandei o senhor chamar o centro ainda, porque eu estava com duas outras aeronaves em coordenação com o centro. Então, dona, você escuta, qual seria a frequência para chamar? Gente, agora, 12685, 12545 para o gol no 098, já estava em contato radar com a aeronave cruzando 200. 2685, 2545, então obrigado, tenha uma boa noite. Chorão 6258, na proa de Duna, desça para 2000 pés, ajustando a 097, está livre LS. 2000 pés, 1017, livre LS, proa de Duna, 6258. Tá, 3291, no solo, ao 04, direito, no 319. Inicialmente está autorizado os desvios, o gol 972 sujeito ao tráfego. VIP 5237, desça para 3000 pés, sem restrição, ajuste no 097, segue com o número 2. 237 descendo para 3000, está efetuando um pequeno desvio à direita de 10 graus para lhe dar uma pequena informação aqui. Gente, o VIP 5237 descendo para 3000 sem restrição. 3000. Voo 972 identifica a chegada, é a Mari, desce até o 050. 052. Agora mantenha, 250, Voo 972. Gol no 172, redução para 190 nós. 190, reduzindo, gol 1172. Trip 5237 ainda de views. Agora reaproando, Dona. Gente. Transformador, boa noite, até 3152. Boa noite, até 3152, contato radar 330, sai da PUCA. 330 na PUCA, até 3152. Linha 258 novo Chanel estabilizado e ajustando. Torre 1895, Chanel 6258. 1895, 6258, obrigado. Torre Salvador, boa noite. O Chanel 6258 vai passar Duna. Chanel 6258, reporte baixado travado, ajuste na 097. Fugindo, vai passar Sintra. Portar embaixo travado, 1017, o Chanel 6258. Gol 1172, desça para 3.000 pés, ajuste no 097. 1017, 3.000, gol 1172. Embaixo e travado o Chanel 6258. Chanel 6258, livre pouso no 0, vento 170 graus, 04 nós, ajuste no 097. Livre pouso na 10, Chanel 6258. Ele está informando o gol no 173. Após estar, ele vai manter posse aqui para enviar as informações. Nessa planta atualizada, lote? O 172. Mativo, 1172. Na proa 30, atualizada. Sim, vai manter essa proa, proa 30, intercepta o lote nessa proa. Interceptando o localizador, trip 5237. 5237, completa com a torre 1895. 1895, ó. Gol 1172, o procedimento LS X-ray. Afirmo. Gente, desça para 2.000 pés, ajuste no 097, está livre LS X-ray, reporta estável. 2.000 X-ray, 1017, reporta estável, obrigado. Chanel 6258, solo 20, direito 1219. Direita 29, 6258, obrigado. Solo Salvador, boa noite. Chanel 6258, me manda a pista pela foto. Chanel 6258, Alfa Juliette 05 Bordão. Que tá aqui, Alfa Juliette para o 05, Chanel 6258. Ah, fui, aliás, baixar travado. 35237, livre pouso no 0, vento 160 graus, 069. E pouso 35237. Firme vento no 60 com 06. Detectando o posto localizador, vão no 172. 5237? Não, esse é o gol 1172. Detectou o posto localizador. 6 na informação, a mensagem do controle sobre o trip 5237. Controle? Gol no 172, agora sim. É, o senhor completa a aproximação, reduzindo para a final. Aguardando transferência de comunicações. Ciente. Está reduzindo, aguardando a transferência. É o gol 1172. Vai seguir tráfego 1 ATR 72 à sua frente, 7 milhas. Está ciente do tráfego da trip. Gente, livre de giros, reporta ao término. Gol 1172, chama a torre 1895. Gente, uma milha para a Duna, o gol 1172 vai chamar a torre 1895. Obrigado, boa noite. Torre de Salvador, boa noite, esse é o gol 1172. Está passando Duna no momento, já reduzido. Ciente, gol 1172, prossegue como número 2 para pouso 1-0. Na 1-0, a nave que o precede é um ATR na trip, já na curtíssima. Aguarde pista livre, ajuste no 0 no 7. Com 1017, aguardando, gol 1172. Confirma o vento para o trip 5237. 1258. Não tem nenhuma indicação ali no gate. Gente, mantenha a posição, vou entrar em contato com a esfera. Um minutinho só, por gentileza. Não tem, 1258. Trip 5327, solas 25. 5327, solas 25, direito no 219. Gente, 219, trip 5237. Gol no 972, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7. Tem condição de voar a Duna da presente? Livre pouso 10, vento 170 graus, 089. Livre pouso 10, vento 170 com 8, gol 1172. Alfa Kilo, parte 3, atendo o sinalizador, 27. Oceanair 6258, é o solo voltado. Já tem o pessoal lá, o 6258 reiniciando o táxi. Certo. Gente, reporta ILS, gol no 972. Solo aos 27, direito no Salvador, boa noite. 1972, boa noite. Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette 08. Despacho Salvador, é o Alfa Victor Papá. Alfa Victor Papá, prossiga. Alfa Victor Papá, prossiga. Estabilizado localizador, bom, 972. Completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, braço.